Close my eyes, the beast will close its eyes. If I stop swimming, the beast will dive. We sank a lot of ships together. Now the ocean is empty, but I get through. I make it for you. I make it through. Against the numbers, against all odds, I will get through. So the beast doesn't mimic me in its movements, gestures, speech. There's something similar to me. Thank you. Sejam bem-vindos a mais um Monstros Volantes, naquela que é já a 8ª emissão. Eu sei que tu e tu estão por aí, os outros, pelo menos a playlist, sei que a vão ler. Não podemos ter começado melhor, senão ao som de The Beast, tema que faz parte de Neríssimo, o segundo registro da dupla genial Theo Terdo e Blixa Bargeld. Anunciados de frescos também para a edição deste ano do Vodafone Paredes de Escoura, os Psychic Hills estão de volta aos discos com Inner Journey Out. I Don't Mind, que conta com a colaboração da Hope Sandoval dos Maisy Star, foi a amostra do que podemos esperar do concerto que esta dupla nos trará nas margens do Coura. Yeah, it's all about the hustle. Yeah, it's all about the hustle. Yeah, it's all about the hustle. We'll be right back. sequência de 5 músicas abre com Saint-Tropez da Hostel, dos Sophia, seguida dos veteranos da Lines, que estão de volta aos discos com Hold Down, de onde extraí Zoco AM3. De regresso são também os Eagles, Bloom, tema que faz parte do novíssimo álbum You Ledge. Seguiram-se as nova-iorquinas Hey Baby e Pizza Party, e ainda Free Cake for Every Creature e o tema So Much Strange to Give. Fechei com I'm 20, do novíssimo Next Thing, de Frankie Cosmos. Recuo agora até 1995 e aos Magnetic Fields, de Steven Merritt. Famous está incluído em Get Lost, editado nesse ano. Thank you. lots of filthy tracks they roam. Take a seat to congregate and agree to share their home. You held the wage on a mighty bird, it's losing all the time. It wasn't much, but now you're stuck and strange, you're feeling fine. It's strange, you're feeling fine. I wanna get some chicks and kick some heads up. Foram mais 5 temas sem interrupção na emissão desta semana, que fechou com White Horse e Promise Haidu. Atrás, os Vegas com Summer Colds, os Wooden Fang com Miscast, Steve Gunn com Heavy Sails, o novo Highs on the Lines, e ainda Young Magic com Valhalla. Estes foram os últimos temas por aqui passaram. Avanço com os Soft Hills e Outside Time. Yeah. 8ª emissão do Moscas Volantes a queimar os últimos cartuchos, que vão ficar a cargo dos Psychedelic Porn Crumpets e o tema Denmark, Van Gogh and Gone, do álbum High Visceral Part 1. Eu estarei de volta daqui a 15 dias para a 9ª emissão do Moscas Volantes, que será dedicada ao festival Nós Primavera Sound, que se realiza no dia 9, 10 e 11 de junho, onde trarei, no fundo, temas das bandas que eu pessoalmente aconselho que quem por lá passar as veja. Fiquem bem. Who's pouring along, sharing tendencies, master my maze world I've built from the different light on the emphasis on the tantrums of time. Your skin.